E agora é o Thiagão, né? Não, mas tem mais um ainda, que eram 7 zagueiros, mesmo antes do retorno do Thiago. Falta um, Castro. Hein? Castro, exatamente. Então agora a Ponte terá 8 zagueiros, porém até agora não tem aquele... Quase um time inteiro só de não zagueiro. Não tem aquele que é titular absoluto e se nem uma dupla formada. Se você colocar que o Emerson também pode ser zagueiro, né? É, mas... Que já foi. Contabilizando os caras que se realmente são da função 8, é um bom número, né, Beto? Nossa senhora. Então tá bom. Acho que, aliás, é um exagero. Certo. Fernando, até 5 horas na Central Esportiva, garoto. Beleza, até mais. Até mais. Agora 1:32, você aqui com a Central, com a seleção do rádio, nosso Jornal de Esportes, vai mandando a sua mensagem, daqui a pouco eu leio aqui, ó, a mensagem aqui, a maioria torcedores do Guarani, né, estão preocupados porque até agora, Matheus Delgado Aburade, não dá pra falar inteiro, que o nome dele completo é um quilômetro do garoto, mas ô, Matheus Aburade, 1:32 desta quinta-feira, dia 13, cara, até agora nada de um novo técnico para o Guarani, hein? Exatamente, Anergol, é o quarto dia desde que o Bugre acabou demitindo o técnico Júnior Rocha no último domingo. A diretoria e o departamento de futebol seguem no mercado. A gente tem a informação da própria diretoria que ainda não está fechado esse treinador, o Guarani ainda não definiu. Outra informação que a gente tem é que o Pintado realmente foi procurado, mas não tem nada certo até o momento. A gente tem a informação de que o Pintado é um dos nomes cotados que pode assumir o Guarani, mas até o momento nada concretizado. O Guarani ainda não tem um treinador e segue com o comando interino do Marcelo Cordeiro, que era o auxiliar fixo do Bugre. E hoje você bateu um papo com ele, né? Falei com ele, daqui a pouco eu vou trazer algumas informações. Conversei diretamente com o Marcelo Cordeiro até sobre o esquema tático da equipe para a partida de amanhã. Daqui a pouco eu trago tudo isso e vamos ouvir também o Bruno Oliveira, meio atacante, que foi titular na última partida contra o Operário. Tá certo, Matheus Aburade, 1:33, abraço para o Marcos Luiz. Conhece o Marcos Luiz, o Cobrão? Está ouvindo a gente, grande Marquinhos, ele comanda daqui a pouco a Central Esportiva. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosos, equilibrados, que oferece muito mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Para cada prato você tem um tempero, Aroma das Ervas, carnes, peixes, ideal para o preparo de pratos do dia a dia, dando muito mais sabor ao seu prato, à sua receita. Experimente, surpreenda-se com o chimichurri do Aroma das Ervas, que possui linha completa de temperos sem sal, e essa linha tem combinações incríveis para os paladares mais exigentes, ideal para quem pratica a alimentação saudável. Você, ouvinte central, amigo, amiga, vocês encontram os produtos temperos Aroma das Ervas nos melhores e principais mercados de hortifrutis em Campinas e toda da região. E pelo site você acessa ele e confere toda a linha de produtos e temperos em aromadaservas.com.br. Estamos apresentando Jornal de Esportes da Central. Oferecimento Famiglia Gianni Restaurante, o melhor da culinária italiana. Peça também pelo delivery 3294-2087. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Famiglia Gianni, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19-3294-2087. Siga nosso Instagram, @FamigliaGianni. Da nossa família para sua família. Proporcionando bons momentos sempre. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Central. Estamos apresentando Jornal de Esportes da Central. Ai, meu meu Deus do céu, as informações do Guarani chegando aqui na Central. Rádio é uma alegria, né? Oh, meu Deus, como que o rádio é maravilhoso, esse veículo de comunicação, né? Bom, 1:36 é o seguinte, as informações do Guarani aqui na Central, sempre para o sócio campeão, muito mais moderno, estruturado, com muito mais vantagens exclusivas para você, torcedor do Guarani. Olha só, tem agora aplicativo exclusivo, você entra em catracas exclusivas para o sócio campeão e muito mais. Planos a partir de R$20 e você acessa o site agora, sociocampeão.com.br, e se torna um sócio campeão do Bugre. Também as informações para Zen Despachantes, serviços diversos com muita confiança, agilidade e muita rapidez. Hoje em dia, realmente, a rapidez é fundamental porque a gente vive na correria e o Zen agiliza tudo para você e ainda você paga os débitos do seu veículo, sabe como, amigo, amiga, em até 12 vezes no cartão de crédito. Tá apertado, deu aquela apertada, tem PVA, tem licenciamento, tem multas, fique despreocupado que o Adilson resolve para você tudo isso e você parcela em até 12 vezes no cartão de crédito. Ligue agora lá, 3234-7711 ou passa lá na Barão de Paranaíba, 387 no Botafogo. Matheus Aburade. Ô, Matheus, vamos lá, garoto. As informações do Bugre nesta quinta-feira, véspera de jogo, hein? Exatamente, Andergol. Boa tarde a você, a todos ligados no JE desta quinta-feira. Como eu disse ali no destaque inicial, o Guarani ainda não definiu o seu treinador. Departamento de Futebol e a diretoria correndo contra o tempo para conseguir definir o quanto antes este novo técnico. Conversamos ontem com o Toninho Cecílio por mensagem e ele até nos respondeu falando que estão analisando vários nomes, filtrando alguns pré-requisitos e que o técnico tenha que ter o perfil que eles gostariam para a sequência da temporada, até para não errar novamente, porque esse será o quarto técnico apenas no ano de 2024. Eu sei que você não gosta, mas dá uma parte. Diga. Rapidamente. Por favor. Ô, Beto, não, ninguém gosta de ser interrompido. Para. Ninguém gosta disso. Mas, ô Beto, pois não. O Matheus disse aqui, ó, que procura traçando perfil. Mas qual o perfil, Beto, do cara para assumir hoje o Guarani? Por favor, também, se você quiser falar também, Matheus, Beto, qual seria o perfil, Beto? Como que o Guarani analisa o perfil do cara que vai assumir o time? Como que é feito isso? Eu imagino. Eu imagino. Sim. Que, primeiro, que seja um líder, que seja um profissional que conheça da divisão, para inclusive ajudar na reformulação do elenco, na hora da. Porque vai ter que reformular, não vai ter jeito. Né? Então eu entendo que tem que ser. E outra, acho que tem que ser diante da pressão que o Guarani sofre hoje, por parte da torcida, por parte nossa, da imprensa mesmo, em virtude do momento em que o Guarani está, tem que ser um treinador que tenha bagagem para chegar aqui e não ser, por exemplo, desculpe, como o Júnior Rocha, que era um treinador que, pô, o cara conhece, pô, dá pra gente perceber isso, o cara é profissional do ramo, mas, por exemplo, ele não tem, assim, aquela bagagem toda, sabe, e as costas largas mesmo para segurar a onda. Não dá pra chegar, entendeu? Com aquele status de aposta, não, né? Não dá. Não chega chegando. Exato, não dá, cara, tem que ser, só que aí é o seguinte, né, para tudo isso custa mais caro, né, gente? Então, eu entendo, talvez seja isso tudo o que o Guarani está pensando e talvez por isso a demora até agora para encontrar esse nome. É, porque quando eu ouço isso que o Matheus disse agora, porque está traçando o perfil, e eu fico, mas caramba, qual que é o perfil? Como que eles analisam o perfil do cara? Mas é assim, ué. É por essa linha aí, tá certo. Eu particularmente entendo que deva ser assim, né? E ele até não quis abrir pra gente, né, Beto? Falar qual que seria o perfil deste novo técnico. Ele falou que era uma coisa interna do Guarani e que eles estavam analisando para conseguir definir realmente esse novo treinador até o jogo desta sexta-feira. Tá chegando a hora. O Guarani, pela 10ª rodada, enfrenta o Avaí. Amanhã está viajando neste momento, embarcando para Florianópolis. Amanhã, às 9, na Ressacada, enfrenta a equipe do Avaí, que vem muito bem na Série B, brigando na parte de cima da tabela. E hoje, Undergol, de manhã, eu estive na sala de imprensa do Brinco de Ouro, Touro para conversar com o meio atacante Bruno Oliveira. Ele que sofreu com alguns problemas de lesões desde que chegou ao Guarani na última janela de transferências para esta Série B, voltou e foi até titular na última partida contra o Operário. E eu perguntei para ele sobre essa semana agora de treinamentos com o Marcelo Cordeiro, que é o auxiliar fixo do Guarani e que deve estar na beira do gramado amanhã. Eu perguntei das características, como foi esta semana de treinamentos com o novo, entre aspas, técnico do Guarani, que é o interino neste momento, como foi essa semana de treinamentos, e também perguntei para ele como foi a conversa interna dos jogadores após mais uma derrota, mais um resultado negativo na Série B. Vamos ouvir Bruno Oliveira, meio campista do Guarani. Olha, sobre a questão do Marcelo, eu particularmente, eu achei ele um bom, tem um bom comando, ele tem uma boa intenção de ele. Eu gostei bastante porque ele vai jogar o time para frente com responsabilidade, mas a gente vai tentar propor o jogo, independente de estar fora ou dentro de casa. Então, sobre a questão da conversa interna, o tema foi mais para a gente conversar sobre a nossa confiança, para a gente não se abalar com as coisas que acontecem fora do campo, porque só a gente pode resolver que está ali dentro. Então, acho que foi mais isso mesmo, o tema. E ele também foi perguntado sobre os protestos, as manifestações dos torcedores muito irritados com esse péssimo início de Campeonato Brasileiro da Série B. E ele também mandou um recado para o torcedor bugrino. Vamos ouvir. Olha, sobre os protestos, eu não tiro a razão deles, porque eles são torcedores, né? Eles sentem a paixão do clube, então tem que cobrar. Sobre pressão, eu acho que eles estão certos em cobrar, então a gente tem que só continuar trabalhando mais, cada jogo correr mais, jogar mais para dar resultado para eles, não só para eles, mas como para o clube. O que eu tenho a dizer é que a gente vai procurar melhorar, procurar trazer resultados, né? Porque não adianta jogar bem e não trazer resultados. A gente vai procurar jogar bem, claro, mas o mais importante agora é trazer resultados para tirar o Guarani dessa situação. Tá aí, Undergol. Bruno Oliveira, meio campista do Guarani, foi titular na última partida e pode estar entre os 11 iniciais da partida de amanhã contra o Avaí às 9 horas. Tá certo, Beto, em cima do que disse aí, né, o Bruno Oliveira, primeiro, né, Beto, eu lembro que quando da contratação do Bruno, você até disse, né, pô, chamava atenção pela formação do atleta em si, mas porém as contusões que realmente ele teve atrapalhou demais esse início dele e, claro, também a fase que vive o time também. Agora, Beto, uma coisa que me chamou atenção na fala dele aí, na fala inicial, que ele teve essa reunião, né, os jogadores, para não deixar essas coisas afetarem o emocional do grupo, porque sai Claudinei, entra Júnior Rocha, que agora sai, agora vem de forma interina o Marcelo, ou seja, isso mexe demais com o elenco todo, Beto. Sem dúvida, é um dos fatores importantes para esse baixo rendimento do Guarani, é exatamente o fator emocional. Sabe, tudo bem, eu acho até que tem alguns jogadores que a qualidade técnica acaba deixando a desejar, mas poderiam estar rendendo mais. Uma boa parte desses sentimento, né? Uma boa parte desses jogadores poderiam estar rendendo mais. Sabe aquela coisa? O cara vai definir a jogada, o gol fica pequeno, cara. A bola chega, que eu sempre falo, né? Parece que fica tudo escuro, né? Você não consegue enxergar nada. Então, tem acontecido isso com alguns jogadores do Guarani, por exemplo. E sem contar o seguinte, que isso vai, essa fase vai multiplicando, né, os erros. E aí, alguns jogadores vão, sabe, entrando num momento muito delicado e muito ruim. Você vê, pô, o Caio Dantas não é um jogador que perde o tipo de gol que ele perdeu, né? Exatamente. Não é? E isso por quê? Porque é um momento, cara. Momento ruim e que precisa ser revertido. De que maneira? Precisa ser revertido como? Primeiro, com um comando que possa passar a esses jogadores tranquilidade e com os próprios jogadores, né? Estarem mais centrados, sabe? Estarem mais focados no treinamento do dia a dia para que as coisas possam correr bem dentro do jogo. E o Bruno, que acabou de dizer aí, é um jogador que, você vê, ele chegou há pouco, no primeiro jogo já se contundiu, e aí depois ficou um tempinho fora, mas já voltou a dois jogos, né? No último, inclusive, foi titular. Teve altos e baixos? Teve. Mas, pelo menos, eu acho que de todos os jogadores que jogaram até agora ali como meia, é que ele não jogou como meia, né? Ele jogou mais pelo lado do campo, né? Como um meia atacante, quase. Mas eu acho que de todos esses que apareceram por aí, ó, de Luan Dias, Chay, Gustavo França, sabe? Eu acho que é o que mais demonstrou poder de reação, sabe? Que é poder de definição. É um cara que eu entendo que se tiver uma sequência, a tendência é que ele cresça bastante de produção. Matheus, 1:46. Bom, Dergol, e após a coletiva na sala de imprensa do Brinco de Ouro, eu acompanhei o início do treinamento, o último antes da viagem do Bugre para Florianópolis para enfrentar o Avaí amanhã à noite. E eu acompanhei o início ali, os jogadores aquecendo, batendo aquela bola, e vi que o Chay e o Luan Dias estão treinando normalmente. Eles ficaram de fora da última partida até porque estavam em fase final de transição física, mas devem estar à disposição do Marcelo Cordeiro para a partida de amanhã. Então, o Chay e o Luan Dias treinando normalmente com a equipe. E eu vi dois retornos, dois jogadores que retornaram, que estavam no departamento médico e já voltaram a treinar com o restante do elenco. Dois laterais. O Heitor, lateral direito, e o Vinícius Cauê, lateral esquerdo. O Jefferson segue no departamento médico. Então, o Vinícius Cauê retornando de lesão, ele ficou de fora das últimas rodadas, não deve estar à disposição para amanhã, está nessa fase ainda final de transição física, retornando aos trabalhos com bola. E o Heitor, a mesma coisa, mas a expectativa é que na próxima rodada os dois laterais já estejam à disposição do técnico, do novo técnico, que ainda não foi anunciado pelo Guarani. Mas foi isso que eu vi, Andergol. Eu vi o Chay, Luan Dias treinando normalmente, Douglas Bacelar e Jefferson seguem no departamento médico da equipe, e agora o retorno do Heitor e do Vinícius Cauê. O Vinícius ainda terá mais um tempo para estar pronto para voltar aos gramados realmente com a camisa do Guarani, ele que jogou apenas meio tempo contra o Coritiba. Eu fui até pesquisar, procurar saber com os profissionais do Guarani sobre o caso do Luan Dias, né? Porque ele acabou se contundindo no dia 11 de maio, na partida contra o Botafogo, e a expectativa é que ele retornasse depois de 2 semanas, mas completou um mês que ele ficou fora da equipe do Guarani e não estava à disposição dos técnicos bugrinos. E eu fui ver que ele acabou tendo uma fratura no pé, no dedão do pé, né? A gente viu que ele sofreu um pisão na partida contra o Botafogo, mas a expectativa é que ele retornasse mais rápido, mas aí foi mais grave do que imaginavam. Ele acabou sofrendo uma fratura no pé e aí teve que ficar um mês fora, mas amanhã pode estar à disposição do técnico Marcelo Cordeiro, que, aliás, na beira do gramado, antes do treinamento, conversei um pouco com esse técnico, o técnico interino do Guarani para a partida de amanhã, e ele falou que quer uma equipe um pouco mais ofensiva, que nem o próprio Bruno Oliveira falou na coletiva. Ele até me disse que acho que vai tentar uma formação diferente. 4-2-4, foi o que ele me disse, com dois volantes e quatro jogadores. Aí eu acho que ele vai utilizar dois meias, pode utilizar o Bruno Oliveira de um lado, o João Victor do outro, dois jogadores no ataque. Eu até falei pra ele, mas pô, professor, você vai jogar fora de casa jogando ofensivo contra a equipe do Avaí, que é uma equipe que vem de 7 jogos de invencibilidade? Ele falou, não, a gente precisa da vitória e a gente vai pra cima tentar buscar comandar o jogo. Foi o que o Marcelo Cordeiro me disse. Ele não tem papas na língua, conversa mesmo, não esconde as coisas, e amanhã ele estará na beira do gramado tendo essa oportunidade como técnico interino da equipe. Bom, como ele tem esse acesso bacana à imprensa, tomara que ele vença o jogo amanhã, seja efetivado. Exatamente. Que aí que deu. Mas, ô Beto, vamos lá. O nosso tempo é curto demais, tem aqui ouvinte para poder participar, Beto, mas vamos lá. O Marcelo, ele ganha as opções que o Matheus trouxe aí, né? Os retornos que ele tem. E aí, Beto, lembra? Ontem eu perguntei pra você, Beto, e aí o Marcelo, ele vai dirigir o time, ele vai fazer mudanças radicais, vai colocar o que ele pensa, ou ele vai tentar manter o que já vinha sendo feito? Você falou, não, joga o arrozinho com feijão, joga simplesinho. Porém, hoje, pro Matheus Aburade, ele deu a entender que deve mexer drasticamente no time. Pelo jeitão, né? Provavelmente ele deve jogar com o Paraíso e o Caio Dantas. Talvez nessa formação, por isso ele tenha falado um 4-2-4. Mas não é muito diferente do que vinha sendo feito, né? Ou seja, com dois volantes, um meia. Sim. É que, né, o Júnior deu aquela inventada no último jogo aí, aquela coisa com 3 zagueiros, enfim, com o João adaptado lá pelo lado do campo. Mas provavelmente ele deve estar pensando no João Vitor de um lado. Quem sabe o Bruno Oliveira. Eu acho que ele vai com o Bruno. Ele vai com dois, com o Bruno. Acho que ele vai com o João Vitor. É, pode ser o Ayrton, né? Sim. Pode ser que o Ayrton de um lado e o João do outro. E o João do outro, né? É, pode ser também. E aí, só que aí, aí tem que ir com o Caio ou com o Paraíso, né? É, porque aí fica muito ofensivo, né, Beto? É porque eu acho que o Bruno deve ir pro jogo. Sim. É, o João vai pro jogo. O Ayrton, pelo que ele jogou o segundo tempo, também, pelo menos eu acho que tem que ir, né? Talvez sobre pro Paraíso, né? É. Bom, 1:51. Ah, olá, tudo bem? Sim, tudo bem, ô Guilherme Bruno, tudo bem. Beto, concordo. Um líder. Pintado que estão comentando aí é líder do quê? Mostra pra mim onde Pintado fez um bom trabalho até hoje. Demorar todo esse tempo para trazer o Pintado, prefiro ficar calado. Mensagem do Evaristo no nosso WhatsApp. Aqui, ó, agora o José Carlos de Hortolândia. Se esse técnico, o Marcelo, né, ganhar o jogo amanhã, vão esperar um pouco mais para contratar outro. Quilão Bugrino, Quilão, deixa eu ver aqui. Calma, Quilão. Não, não vou ler aqui. Isso aí você já tá acabando com o cara. Coitado, o cara nem chegou ainda, Quilão. Dá um tempo, pô. Coitado do Pintado. É, boa tarde a todos da Central. Espero que a diretoria do Guarani não caia nessa besteira de trazer o Pintado. É, realmente, a galera não quer o Pintado. Já vai chegar com uma baita rejeição, caso realmente seja ele. É só ver o trabalho dele na Ponte e na Inter de Limeira. Caso essa diretoria confirme essa contratação, a torcida bugrina pode esperar a Série C o ano que vem, Valdir do Vila Nova. Aqui o Marcelino com a gente, Pintado como técnico. E reforço, já tem alguns nomes? Não, Marcelino, até agora se fala aí em 7 nomes, 8 nomes, mas porém nada de nomes até agora, tá bom, meu amigo? Mais uma aqui para fechar, ó. 1:52. Amigos da Central, desculpe. Respeito todas as opiniões, mas o Guarani já caiu, é só analisar. Bastidores do clube, time sem padrão, técnicos equivocados, queda de público, pior, jogos terríveis. Olha, infelizmente ele tem razão, né? A cartilha hoje do Guarani... Tudo bem, ele tem razão em tudo que ele disse, mas só não tem razão em dizer que ele já caiu. É, exatamente, já caiu. Mas que a cartilha hoje, realmente, o que dá acontece... Dá tempo de acudir, né? Muito dá tempo, tempo de acudir. Muito tempo ainda, né, Beto? Por isso que tem que dar o tiro certo, né? Mas realmente, quando um time ele cai e tem um rebaixamento, essa aqui é a cartilha, realmente, é bem... Opa. Por esse caminho. Porém, como disse o Beto, né? É, tem muito tempo ainda. Vamos para a 10ª rodada ainda, ou seja, não chegamos nem à metade do campeonato. Agora, 1:53. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Léo Santana, qual a sua dica para quem quer investir em renda fixa e em renda variável, fundos e ações? Olha só, a minha dica é, pergunta para quem entende do assunto, o seu gerente Sicredi. Ele primeiro ouve você, entende suas necessidades e vai indicar a melhor opção para o seu perfil. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. Invista com o Sicredi. Águia Fix, solução em parafusos especiais. Tudo que você precisa em um só lugar, uma só loja. Parafusos, colas adesivas, ferragens, ferramentas e abrasivos. Tá procurando aquele parafuso e não encontra? Na Águia Fix tem. São mais de 20 mil itens. Há 20 anos no mercado, alinhando qualidade e rapidez na produção de linha completa de parafusos. Entrega garantida Águia Fix para todo o Brasil. Águia Fix, na Governador Pedro de Toledo, 250. Ligue 3211-7000 ou pelo WhatsApp 19974031095 ou acesse aguiafix.com.br. Bom, galera, 1:55, o quiosque do Primo está me esperando, o meu prato já está pronto lá, hoje eu vou de um fígado acebolado. E ainda pedi um ovo frito. Que delícia! Que beleza. Quiosco do Primo, Chácara da Barra, em frente à Igreja de São Pedro. Almoço a partir das 11h30, tem o Marmitex, tem o prato feito. Você escolhe o seu prato, o seu Marmitex, e saboreia a comida deliciosa do Quiosque do Primo, com tortas, lanches, salgados, sucos. E você liga e encomenda o seu prato, aliás, o seu Marmitex, o seu lanche, a sua torta, 3295-2742. Matheus Aburade, mais algum destaque para fechar, Matheus? Bom, só para passar a informação para o amigo ouvinte, que o Guarani está viajando neste momento até Florianópolis e amanhã enfrenta a equipe do Avaí às 9h na Ressacada. Ainda não está definido o novo treinador e o técnico interino para a partida de amanhã será o Marcelo Cordeiro, ele que é auxiliar fixo e comandou todos os dias desta semana a equipe bugrina para esta 10ª rodada da Série B. Undergol. Então tá bom, Matheus, forte abraço. Você volta às 5h juntamente com Marcos Luiz e toda a seleção do rádio. Tá combinado, grande abraço. Grande abraço, Beto Quinalha. Seu Opa. Destaque final, seu, boa tarde. Opa, boa tarde, dizendo que o Brasil jogou ontem, apenas empatou, né, com a seleção dos Estados Unidos. Podemos ver uma boa partida do Rodrigo, né, acho que foi o grande destaque do jogo, sem dúvida nenhuma. E no final, né, o Endrick mais uma vez entrou com fome de gol, definindo as jogadas, né, o próprio Vini Júnior, que provavelmente essa é a tendência, né, que esse trio de ataque seja o trio de ataque da seleção. Acho que isso vai acontecer. E mais uma vez o Alisson, né? Apesar de algumas boas defesas, o goleiro falta não pode tomar a bola no canto, né, cara? No canto do goleiro, não. Ele não é goleiro de seleção, já disse isso aqui, não pega aquela bola, não dá. Beto, grande abraço. Algumas outras, né? Ah, mas a bola já. Não é goleiro para a Copa do Mundo, para jogo decisivo, já não. Já deu o tempo dele. Obrigado a todos. Na sequência, fiquem aqui na Central com o programa do Jura. Voltamos às 5h com a Central Esportiva. Grande abraço, boa tarde. Jornal de Esportes da Central. Central. Oferecimento Famiglia Gianni Restaurante, o melhor da culinária italiana. Peça também pelo delivery 3294-2087. Vamos começar esse programa ou não vamos, meu filho? Vamos começar o programa! Tá louco! Na Rádio Central! Oxe. Central Esportiva, de segunda a sexta, 17h. Os espaços do amanhã estão chegando. Escuta aí o que as mães estão dizendo. Ela é enorme, dá um quarteirão inteiro. Nunca tinha visto uma escola tão grande quanto essa. São 16 supercreches com ensino integral, mas que nem parecem creches. Parece um hotel de luxo. Eu tenho certeza que eles vão adorar isso aqui. Dos espaços do amanhã ao Mário Gatinho, do Ceprocampus ao recorde de empregos, do BRT ao novo centro, a gente conecta e muda o futuro de uma cidade que muda o tempo inteiro. Prefeitura de Campinas. Para muitas pessoas, as noites frias de inverno não têm cor nem calor. Mas assim como a força da natureza na aurora boreal, a sua doação pode ser um raio de luz que leva conforto e esperança. Campanha do Agasalho 2024. Doe roupas e cobertores em bom estado. Saiba mais em campinas.sp.gov.br/campanha-do-agasalho. Transforme o tom deste inverno. Compartilhe calor. Apoio Grupo Tati. Este é um sertanejo do bom. Rádio Central. Você é o cara, viu? Toda hora, todo dia, a Central é mais comunicação, é mais prestação de serviço, Jura, Júnior. É mais esporte, Jura, Júnior. É mais música, Aê! É mais informação. Pega leve, a Central mané. É mais você. Uhul! Programa recomendado para maiores de 10 anos. Boa tarde. Chegou a hora aqui na Central. Jura, Júnior. Começar um programa sensacional. Música. Isso! É o Jura Júnior no programa do povão. Vou fingir, menino. O Ventania também tá por aqui. Tô trento. chegou a hora de você se divertir. Aê, Jura Júnior! Tem também um momento de oração. Oxi! Esse programa é todo coração. Bem bonitinha. Tem boa música e tem informação. Jura Júnior! É o Jura Júnior, o programa do povão. Jura Júnior! Tem boa música e tem informação. Aê, Jura Júnior! Fio do Cabotrão! Jura Júnior! A radialista do povão, que carrega Campinas no coração. Aê, Jura Júnior, fio no Cabocrão. Tentei te encontrar. Bora tomar uma hoje, Jura Júnior. Jura Júnior, a radialista do povão. Que carrega Campinas no coração. Comprei uma mata virgem. Aê! Coronel Bento Lira. Aê! Fiz um rancho de barroca. Vamos! Amarrei com cipó cambia. Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra. Eu não me incomodo se me chamam de caipira. Jura Júnior. Boa tarde, região, meus amigos internautas, curtindo o programa do Jura pela Rádio Central de Campinas. O programa mais chique e bacanizado do Rádio de Campinas. Vem ficar comigo, hein? Programa do Jura, o radialista do povão. Aqui na Central. Mais uma vez o Jura agradece a Deus por mais um programa aqui na Central. Por estar aqui na Rádio Central. Jura Júnior, Rádio Central e o ouvinte da Central. É um projeto de Deus pra você ligado aqui na mais querida do seu rádio. Jura Júnior, radialista do povo, que carrega Campinas no coração. Até as três da tarde, depois da galera do esporte. Vamos! A seleção do rádio, seleção de Beto Quinalha, tava Anderson Rodrigues e Matheus Zaburadi. É, a revelação do rádio esportivo do Brasil aqui é da Central. Bem bonitinha. Até as três da tarde. Levando o melhor da música sertaneja pra você ligado à Central. Hoje, dia 13 de junho, quinta-feira, você já pode participar do WhatsApp da Rádio Central, porque amanhã será o sorteio do The Use do Hotel Vila Rica. É, você que tá ouvindo o programa do Jura aí, nós vamos sortear um The Use. Olha, café da manhã, almoço, lanche da tarde. Ó, piscina, aquele quarto chique bacanizado, televisão, Netflix e tudo mais. É. Tá certo. Pra você concorrer, manda o nome, a cidade, o bairro e o telefone. E escreve aqui no WhatsApp da Rádio Central. Agora, zap, zap! Agora, venda. 971-483-497. Esse é o WhatsApp da Rádio Central. É o WhatsApp da Rádio Central do programa do Jura. Boa tarde. É o mais chique e bacanizado do seu rádio. É o programa do Jura. O radialista do coração com a Jura, Jura. E daqui a pouco no programa do Jura tem eles, os garganta de ouro do nosso Brasil. Daqui a pouco especial do milionário José Rico. É isso aí, ventania, milionário José Rico, cochichando no seu rádio e no seu coração. E daqui a pouquinho também na Central, para todas as famílias. É Deus no comando e preparando sempre. Obrigado, Deus, por mais um programa na Central. Por estar aqui na Rádio Central. Jura Júnior. Aqui na mais querida do programa do Júnior. Que Deus abençoe todos os corações curtindo o programa do Júnior. Jura Júnior. E daqui a pouco tem ele. Vem dançar, segura a criança, forró do Ventania. É o forró do Ventania. Boa tarde. Ventania, tira o pé do chão. Daqui a pouco tem o forró do Ventania. Daqui a pouquinho na Central. Jura, Júlio. Fazer um bailão no lugar perto. É, Ventania, hoje nós vai pro bailão, meu. Animado, tá? Nós vamos pro bailão, filho. Foi a cor. prepara, viu? Bem bonitinha. É, nós chega só amanhã. Pega leve, mané. Viu, filho? E gritou, tá dizendo assim: pode? Match, match. Onde é que tu amarrou o girico, meu filho? Sabe aonde tá a venda? Sabe aonde tá? Quem, menino? Tá lá na WS Celulares. É, o pronto socorro do seu celular. Tá lá com o meu amigo Juliano. Até cair. Match, match, match. Ó, e daqui a pouquinho também na central, a festa da meninada de elegância. É lá no sítio, Vento. Momento Calzinho no programa do Júnior na central. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É brincadeira. Olha, o Ministério da Saúde recomenda ouvir o programa do Jura. Ai, gostoso. Vai te pegar. É. Eu não entendi o que ele falou. Vai dormir. Todos os nossos amigos, a mulherada apaixonada que tá curtindo o programa do Radialista do Povão, que carrega Campina no coração. Uma cueca de fora. Que isso aí, Venta? Eu tô chegando, hein, Venta? Aí, ó, vai. Ó, é hoje, Venta. De bar em bar. De bar em bar. É de bar em bar, Venta. É o programa do Jura na central. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Claro, claro, claro. Ai, pai, pai. Aô, saúde é o que interessa. O resto não interessa. Saúde é o que interessa. É. O resto não interessa. Yeah, yeah. Um abraço pra todas as bovinas em toda a região curtindo o programa do Radialista do Povão, a voz do povo no rádio. Um abraço pro amigo Danilo Sanches, palmeirense, amigo de Jura, curtindo a... Alô, Danilo Sanches. Obrigado. Aquele abraço aí, meu irmão. Um abraço do Jura pra tu. Aô, meu bem. Eu tô chique e bacanizado, esse velho. Cara sou eu. Quem? Esse cara sou eu. Sou eu, velho. O Jura Júnior. Ô, Venta. Aê, Jura Júnior. Ô, Venta, sabe quem tá ligadinho no nosso programa? Tá lá na casa dele, lá, ele tá mexendo nas motocas lá. O meu amigo Chicão, da garagem do Chicão. Aê. É. Alô, Chicão. Primeira pra cima, o resto é tudo pra baixo. É. Acelera com o Chicão, mete marcha com o Jura. Ô, Venta, eu acho que semana que vem nós vamos lá visitar a garagem do Chicão, viu? Tá com as conversinhas, hein? Não, não. Ele vai fazer... É... Como chama? Coaster. É... Curca. E também... É... Como chama? É o Kimi Kruger. Tá bom. E tomando uma geladinha lá na garagem do Chicão. Tô drento. Esse cara é gente boa, viu, Venta? Deixa o Venta trabalhar, na sonoplastia dele, ele, o sonoplasta mais chique e bacanizado do Brasil, Edmo Aleixo. Edmo Aleixo. Ô, Venta. Jura Júnior. A primeira pra baixo, o resto é tudo pra cima, velho. Que nem o Chicão falou. Que é isso, Venta? Tá engasgando, filho? Vai. Ô, Venta, ó. Olha, a produção do programa é do Sant'Angelo Produções. Canal Verde Produções do Walter Zanetti também. E... Boa, Jura Júnior. Italia. Jura Júnior. Ó, Jura Júnior. Ei, ei, ei, ó. Eu vou andar com meus Júnior. Carros. Sertanejo. Antigo, vou descobrir essa moda aí, Venta. Apaixonado. É. Época de bailinho na garagem. Jura Júnior. Fala nisso, Venta. Vou falar pro Chicão, né? Fazer um bailinho de garagem lá, viu? Ô, Venta, a apresentação é do Jura. Alô, Campinas, alô, região, alô, você, internautas, ligado no programa do Jura aqui no Instagram. Arrepia aí, é de uma vez. Eu tô chegando. Jura Júnior tá na área, o locutor do povão. É líder de audiência em Campinas e região. Carrega com muito orgulho Campinas mas no coração. Jura Júnior, sertanejo, seguindo os passos apaixonado, vem mantendo a tradição. Aê, Jura Júnior, vivendo anos de glória, ele é parte da história, o filho do caboclão. Tá, Jura Júnior, é aqui na Rádio Central. Ele é sertanejo, ele é sertanejo. Ele é a voz. Aê, Jura Júnior, filho do caboclão. Ô Venta, dia 27, olha, vai ter duas festas pra nós ir, viu? Tô dentro. Primeira festa é a festa do Chicão. Tô dentro. É, dia 27 de julho. Tô dentro. E também a festa do Flashback no Hotel Vila Rica. Tô dentro. Ó, nós vamos à tarde no Chicão, depois à noite no Vila Rica. É marchas e marchas. Louco! Olha lá, ele já falando aqui que a minha camiseta tá pronta. Tô chique! Aí ele vai vir aqui no meu programa semana que vem. Quebra, tô dentro. Pode falar. Bonitinho. Tá bonitinho, velho. Você está querendo é a fama. Solta. Tô sabendo, Abia. Jura, Júnior. Você está querendo é a fama. É, não adianta imitar a abertura do Jura. A Rádio Central tá em terceiro lugar na Rádio Net da nossa região, sabia? Você com outro homem. Minha mãe, Venta. Vou te dar tudo o que você quiser. Jura, Júnior. Ô, Venta, agora vamos falar de um assunto aqui, Venta. A gente brinca com a música dele, a gente brinca com a música dele do coração. Hoje o Brasil amanheceu triste, né? É, aí, Léo. O cantor Naim. Que judiação, né? É, 71 anos, morreu hoje o cantor Naim. E não é porque ele morreu, não. Mas a gente sempre vai tocar as músicas do Naim aqui. A gente sempre brinca, até brinco aqui. Ô, Vento, meu coração, eu gosto da música do coração. Então, hoje o cantor Naim faleceu hoje aos 71 anos. A causa ainda não foi ainda falada do que foi, né? Foi? Já falou? Não tô ouvindo. Cantor Naim. Pode falar ele. Caiu da escada. Olha lá. Olha, gente, é complicado. Mas Deus conforte o coração da família desse cara que a gente brinca aqui, mas gosta demais. E vamos continuar brincando aqui também. Tá certo? Naim. Receba aí, meu irmão. Tá bom. O meu coração, eu já falei. O meu coração não bate, tá apanhando. Coração. O seu coração. O coração do Jura Júnior. Seu Jura Júnior. Fio do Cabocão. Venta. A Claudete Pastore já tá ligadinha no programa do Jura. O nosso amigo, o Laércio, o torcedor do Guarani lá do Jardim. O Laércio. Ajuda o Jura aí, meu filho. Tira o pé do chão. Ei. Ele é sertanejo, ele é do povão. Sim. Ele é Jura Júnior da Rádio Central. É, Jura Júnior. Ela desprezava o Jura Júnior, viu, Ben? Ela desprezava. Sempre comentou e criticou o meu estilo de vida. É o jeito simples caipira que eu aprendi. Todo meu violão insistiu que eu trocasse a dormir. Ela judiou do coração do Jura demais. Capela em suas festas com vergonha, você nem me levou. Cadê a minha psicóloga? Alô, Paulinho, também ligado no programa. O Paulinho do aeroporto, Vento. Vamos cobrir, Jura, vamos cobrir. Eu digo sinceramente, ó, uma totrancada nem te derrubou. Derrubou o coração do Jura. Meu coração me afogando no álcool. Nossa! O som do carro no talo. É, a polícia parou aqui. Ô, Jura Júnior, abaixa o som, meu filho. Um abraço pra Polícia Militar, pra Guarda Municipal, os delegados de plantão. Eu tenho dois amores. Venta, de novo, vai. Vamos botar o Jura Júnior? Ei, Venta. Eu tenho dois amores. É o programa do Jura, o diferente do seu rádio. É o programa do Jura. Eu tô nas ruas com o som, Guarda Jura, abaixa esse som, meu filho. Eu falo pra ele, sabe por quê? Porque eu tenho, né, Venta? Tô bonitinho. Tá louco. O meu coração não bate, apanha, Venta. roupa especial do Milionários RQ, porque tem que tirar o pé do chão. Agora na central, 2h13 no programa do Jura. O amor, há momentos que temos que dizer um para o outro. Decida. Momento dos Gargantas de Ouro. Milionário e José Rico. No programa Jura Júnior. Essa moda é boa. É. Cadê o Mané? É o programa do Jura, o Milionário José Rico aqui na central. Jura Júnior. Mané era um vaqueiro, aê, afamado no sertão, aê, aprendeu a tocar fole, um forró que ele fazia, jura, levantava poeira no chão, aê, jura, no onde tu tá, Mané, Mané, onde tu tá? Puxar o fole que o forró vai começar. Jura, onde tu tá, Mané? Tô trento. Mané, onde tu tá? Boa tarde. Chegue e puxar o fole que o forró vai começar. Jura, Júlio. Mané era um vaqueiro. Aê! Afamado no sertão. Vamos! Aprendeu a tocar fole. O forró que ele fazia, oxe, levantava poeira no chão. Jura, Jura, onde tu tá, Mané? Mané, onde tu tá? Torento. Chegue puxar o fole que o forró vai começar. Deixa o vento atrapalhar o homem. Fita não, homem. Mané era pernambucano. Tá louco? Morava no Ceará. Tô bonitinho. Um dia sumiu na caatinga, não conseguimos encontrar. Tô dentro. Onde tu tá, Mané? Jura, Jura. Mané, onde tu tá? Chegue e puxar o fole que o pó vai começar. Você é o cara, viu? Onde tu tá? Boa tarde. Boa tarde. Programa Jura Júnior. Eita, programa chique, bacanizado. Jura Júnior. Ouviu, gostou, ficou. Tem comerciais pra rodar aí, Edma Mecha? Sim. Então arrepia, candango. A Sanasa leva água e saneamento básico pra 99% de Campinas. O básico a Sanasa já entrega, só que Campinas merece mais. Por isso, a gente apoia o vôlei e o basquete, a Sinfônica e o Parque das Águas. Porque esporte, cultura e bem-estar tem que ir além do básico. E fazemos isso com a ajuda de milhares de campineiros que, claro, não se contentam só com o básico. E vocês vão conhecer essas histórias em todas as nossas redes. O som é Carcará e Vilões do Porto. Central. Olha, eu quero só sossego. Prefeito Dário Sá. Do lado que eu ganhei. Abraço nesse prefeito Vandão. Dá pra encher, menino. É o rei do show, né, Veta? Isso. A gente só quer sossego. Você é o cara, viu? É nóis. Programa Jura Júnior. Eita, programa chique, bacanizado. Esse não tem igual. Agora vamos falar, sabe do que, Vitor? Do Hotel Vila Rica. Hotel Vila Rica e a promoção do Dia dos Namorados. Ainda continua, porque amanhã nós vamos sortear o The Use do Hotel Vila Rica. Ei, Vila de Raquel, menino!

pessoa que vai começar daqui a pouquinho o programa? Vamos por outro, vamos por outro. Daqui a pouco eu falo com o Ian José. Agora eu tô falando com... Tony Oliveira. Tony Oliveira, Jura Júnior. Ele também é um comunicador, é fera, líder de audiência aqui na Fronteira FM, não é? Vai um abraço dar pra turma bacana. Da Fronteira FM. Rádio Fronteira, vou dizer, viu? Parabéns aí, toda a direção, que Deus abençoe a todos, né, Tony? É isso aí, meu irmão. Um prazer em conhecê-lo, o nosso amigo aqui, Gilmar, da Rádio Central, no Campinas, né? Campinas. E mandando um abraço aí aos amigos da Rádio Central Campinas e dizer que é um prazer imenso estar falando contigo, né? É, todos que nos escutam no nosso Brasil, onde estejam nos ouvindo, aquele abraço e dizer que é um prazer tê-lo aqui com a gente. Sinta-se em casa, fique à vontade, tá bom? E uma ótima estadia em Fronteiras. Eu comunico pela manhã, tá o programa das 8h30 às 11h30 e também o jornal. O jornal que é de meio-dia às 13 horas e aos domingos também tem um encontro com o Rei Roberto das 9 às 11. É isso aí. Muito obrigado, Tony. Agora até aqui, ô Jura Júnior. Tá o Ian José aqui, que o programa dele tá ao vivo, José, né? Como tá nos comerciais. Ian, muito boa tarde. Programa Jura Júnior pela Rádio Central de Campinas. Você me dizia em off, né? Que conhece a Rádio Central. Que bom, viu? Ouça, Jura Júnior. É verdade. Boa tarde, Jura. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Central AM870. Pois é, né? A gente já há muito tempo ouve a Central pelo Radiosnet, né? Outras emissoras aí da região de Campinas. Pra mim é uma alegria grande estar falando aí nos microfones da Central pra todo o pessoal ouvir, que eu sei que a audiência do teu programa é boa, né? O Gilmar tava rasgando aqui no aqui antes da gente iniciar, né? Que realmente a rádio pega aí mais de 70 municípios. Olha que maravilha, né? É a força do rádio AM, né? Infelizmente nós estamos aí no movimento de declínio do rádio AM, tá forçado, bom, porque o pessoal quer migrar pra FM, mas tá aí a força, poxa. Quer situação, né, melhor do que essa pra provar a força do AM? Não tem como, cara. Central, líder de audiência no esporte, na música, gosto muito da programação de vocês, é uma alegria grande receber o Gilmar aqui, né? Ele que tá adorando aqui a cidade. Espere até setembro, viu? Quando começar o calor, quero ver se você vai gostar. Mas, mais uma vez, um abraço aí, Jura, e todo o pessoal da Central 870. Obrigado, meu irmão. Estou aqui, né, com o Tarde Fervente, de 2 às 4, e também a gente apresenta um programa chamado Bodega do Maguila. Estamos em mais de 90 FMs em todo o Brasil, graças a Deus, mais de 120 web rádios, e o pessoal, até o momento, tem gostado, né? Tá, e assim a gente segue. Tá certo, obrigado aí, o Ian José. Oi, Ian José, um abraço pra você, meu irmão. Não é? Tô aqui acompanhando ao vivo o programa dele. Ian, parabéns aí a todos aqui, toda a equipe, o presidente, a todos aqui da nossa querida Rádio Fronteira FM, a rádio que toca o seu coração. 87,9 MHz. Fronteira. Fronteiras FM. Rádio Central, a mais ouvida de Campinas. Falou, boa tarde. Roberto, um abraço também pro Marcelo Norato, também sempre ligadinho no programa do Júlio. Parece que já não existe nenhuma esperança. Vamos pra música? Foi ela? Foi ela, Venta. Tá louco? Foi ela. Um abraço, pai! Kênio Mendonça e Juliano cochichando na Central. Jura, Júlio. Tá enchendo a cara, bebendo demais, chorando as mágoas depois que me deixou lá atrás. Sente só agora que já me perdeu, se arrependeu. Sinto muito, amor, é tarde demais. Aê! Pra falar a verdade, eu tô bem, muito obrigado. Morri no começo por ter sido abandonado. Jura, Júnior. Agora me sinto vivo e muito amado. Amor, todo dia é uma terapia, você é passado. Foi ela que me fez viver a vida. Foi ela que me deu amor de verdade. Foi ela que me fez se esquecer, pra nunca mais sentir saudade. Foi ela que me devolveu a vida. Foi ela que me enlouqueceu com seu amor. Foi ela que me mergulhou na alegria, pra nunca mais perdido. Um abraço pra todas as mulheres que estão ouvindo o programa. Jura, Júnior, radialista do povão, que carrega Campinas no coração. Na verdade, eu tô bem, muito obrigado. Louco! Morri no começo por ter sido abandonado. Bora, agora me sinto vivo e muito amado. Bem bonitinho. Amor todo dia é uma terapia, você é passado. Boa tarde. Foi ela que me fez viver a vida. Um abraço, pai. Foi ela que me deu amor de verdade. Um abraço, pai. Foi ela que me fez se esquecer. Um abraço, pra pai. Nunca mais sentir saudade. Foi ela que me devolveu a vida. Aê. Foi ela que me enlouqueceu de tanto amor. Foi ela que me mergulhou na alegria pra nunca mais morrer. É muito pra minha cabeça. Jura, Júnior, a cabeça do povão. Vai gravar a sua música? Sant'Angelo Produções. Trabalhamos também com videoclipe, podcast e divulgações nas redes sociais. Sant'Angelo Produções, estúdio de gravação e produtora. Liga lá, 19-997-00-5181. Campinas e região, ligados em uma só emoção. Programa Jura Júnior. Jura Júnior, sertanejo do coração apaixonado. O que é que você vai tocar agora, homem? Jura Júnior apresenta. Hora do louvor. No programa Jura Júnior. Deus é meu escudo. Hora do louvor. Deus no comando e preparando. A hora do louvor na central, para falar de Deus aqui na central, o meu amigo Joel da Igreja Eucana Church. Alô, Joel, boa tarde. Olá, Jura Júnior, da Rádio Central Campinas. Boa tarde, ouvintes. Aqui quem vos fala é Joel, da Igreja Eucana Church Campinas. Tudo bem, meu amigo? Quando a gente... Tudo jóia. Tá na maior dificuldade em nossas vidas, quando a gente está passando a maior tribulação, a gente sempre faz algumas perguntas, alguns questionamentos, né, meu amigo Jura? Então a gente sempre pergunta assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Mas eu quero te falar uma coisa. Jesus entende a sua situação, sabe por quê? Porque ele também passou pelas mesmas dificuldades quando esteve aqui na terra. E olha, ele não julga, mas conforta e ajuda a vencer a tentação. Nada é impossível para ele, mesmo que pareça impossível para você. Por isso é importante confiar nele em todo o tempo, confiar em Jesus, o Filho do Deus vivo, né? Confiar nele o tempo todo, porque se você confia nele, você tudo pode, né? Já diz, tudo posso naquele que nos fortalece. É isso aí, meu amigo Jura. Uma boa tarde para você, os ouvintes da Hora do Louvor, né? Nós temos que ter sempre um tempinho para adorar, para ler a Bíblia, confiar em Deus. E eu faço um convite a todos vocês que estão ouvindo aí a Hora do Louvor. Visite nossa igreja lá, Eucana Church Campinas, ali na Rua João Coelho, 232, ali na Nova Aparecidinha, ali perto do Palinchieta. Ali nós temos pastores que vão orar para ti. Temos o pastor Frank, temos a pastora Cláudia, o pastor Vinícius, eu, pastor auxiliar ali, que estou ali auxiliando o pastor Frank. Estamos de portas e de braços abertos para todos vocês. Um abraço, meu amigo Jura. Obrigado. Um beijo no coração a todos os ouvintes da Rádio Central. Obrigado, Joel, da Igreja Eucana Church Campinas. Hora do louvor. Deus no comando e preparando. Tu és o centro da nossa vida, Senhor. Quero te louvar, te engrandecer. Diga pra ele, ser todo teu, ser todo teu. É o meu prazer, é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Canta pra ele. Solta a voz, é pra ele que você tá cantando. Que o meu viver

Queria agradecer a todos da Rádio Central, especialmente o Jura aí, parceiro nosso aí. É grande nóis. Abraço, Jura. Grande tá abraço pra você aí, nossos ouvintes aí, os ouvintes da rádio, na verdade, né? Estamos ouvindo aí. Até mais, até amanhã, tchau, tchau. Um abraço. Olha, Deus abençoe. Jura Júnior, radialista do povo, que carrega Campinas no coração. Programa do Jura Chique Bacaniza 90. Quero mandar um abraço aqui pra dona Luzia, que tá ligadinha no programa do Jura. Olha, o Laércio mandou um abraço aqui pra você, Venta. Vou mandar um abraço pro Matunga. Um abraço pra eles. Alô, Matunga, um abraço pra você. Tá certo. Quero mandar um abraço pra toda a prefeitura de Campinas. Tá bom. Que a galera tá ligada lá no programa do Jura, viu? Um abraço lá pros meus amigos lá que tá curtindo o programa do Jura. Um abraço pro prefeito Dário Saad. Um abraço pro vice-prefeito Vandão. Alô, Vandão, tira o pé do chão, menino. Tá certo. Um abraço pro Adriano, garganta de ouro, viu, Vento? Um abraço pra eles. Também pra Mari. Um abraço pra elas. Um abraço pra Mari. Lá também pro Marco Deno. O Dirceu Maravilha, Vento. Tá ligado na Central, os nossos amigos lá da Prefeitura de Campinas. Forte abraço do Jura Júnior da Rádio Central, o radialista. Pedala, Vento, pedala, meu irmão. Um abraço só pra quem hoje, Venta? Olha, o Marcelo do Alto Capas Brasil falou que esse final de semana, Venta, tá chegando aí, o Xandão vai lá pra casa dele, Venta. É só poeira que levanta. Um abraço pro Zé Henrique, o Guilherme. É, o Xandão falou, Jura, olha, é 6 quilos de bife pro homem. Quer cafezinho na caminha, fofa? O Xandão quer. Vai fazer então, tá? É, vai fazer então. O Xandão, o maníaco do bife, Venta. É, o Marcelo falou que é 1.500 de bife por mês. 150, Marcelo. Liga, seu vaqueiro da Esse é o programa do Jura. Um abraço para as cidades da região. Um abraço para Sumaré, Hortolândia. Um abraço para Montemor. Um abraço para o meu amigo Murilo Rinaldo, lá de Montemor, Adalto Silva. Forte abraço para vocês aí, tirando o pé do chão. Alô, Montemor. Um abraço do Jura. Ô, Venta. Daqui a pouco tem o forró. É. Então mete marcha. Forró do Venta. Este é um sertanejo do bom. No programa Jura Jura. Vamos de amor, porque aqui tem sentimento. Vamos dançar, segura a criança. Forró do Venta. Aqui esse programa só fala de amor. Mas eu já não estava aqui. Eu tô na Central, meu. Entre nós tá tudo certo. Certo? Mais ou menos. Tudo certo. Repete de novo pra mim. Esse é o programa do Jura. Aumenta, homem. É o forró do Venta. Esse é o programa do radialista. Tá bom, bem arretado aí, tá bom? Mete marcha. Alô, Veloz, avisa que eu voltei. Chama a mulherada que o vaqueiro tá sem freio. Alô, meu Lord. Vamos balançar. Arraste a mesa de centro, erga as cadeiras, tire o sofá. A alegria no seu rádio começa agora. Forró do Venta aqui. Hoje tem mandei. É que você vai se dar bem. Aqui na Central. É o Edir Vaqueiro. Jura, Jura. É. Quem não dança, segura a criança, Venta. Quem não dança, segura a criança. Forró do Venta ali. A minha amiga Regina Bueno, dança com a gente aí, Regina. Boa tarde. Boa tarde. É o Edir Vaqueiro. Ó. Quem não dança, segura a criança. Aumenta, homem, teu cascalho. Eita, menino. Edir Vaqueiro. Amigo de Jura! É, é nóis! Tá certo! Alô, meu Lord! Alô, meu Lord! Repete de novo pra mim, menino! Aê, o Pedro tem nossa vinha aqui! Jura, Jura! Fio do Cabo! É o forró do Venta! Jura, Jura! Apaixonada, dança com o Jura! Jura, Jura! Acabei de ser expulso da minha própria casa! E o pior que eu tava errado e tive que aceitar! E eu já pagava caro pra não se apegar. Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel. Pra minha mulher receber fatos vividos de amor na mulher. A partir de agora, o sucesso acabou. É meu amigo Glauber lá da Miami Pneus, curtindo o programa do Jura. Cavalo Serelepe pra ele, o povão da central esperando a sua gineteada. Ele manda essa gineteada pra todas as galeras curtindo o programa do Jura. Toda mulherada apaixonada, vamos autorizar, meu amigo Glauber. Autoriza, alô Edmar Leixa, alô Ventania nos Bretos, tudo certinho, tudo prontinho. Vai mandar decolar, segura, menino. Vamos tirar o pé do chão, é o programa do Jura. Um radialista, vamos! tudo certinho, tudo prontinho. Um abraço pra nossa amiga Cláudia no comercial, mulher chique e bacanizada. Alô, Cláudia, um abraço do Jura. Tudo prontinho, tudo certinho. Vamos, Glauber, vamos autorizar, meu filho. Autoriza o povo, vamos esperando a sua gineteada. Abriu a porteira, viajou, decolou, vai embora, menino. É as duas, espora, Glauber, o menino do Miami Pneus aqui no Jardim do Amor. Segura, é o serelepe do Jura, que coisa linda, colosso monumental, menino do Caião. Segura firme na corda, vem junto comigo. Que coisa linda, jogou o chapéu. Pode pegar! Eita, tribo! Eu monto essa fera bravia, mas tenho por ela respeito. Rezo, estico meu laço, eu fiz do perigo um ofício. Toque em frente minha sina, o fim é também o início. Porque sou metade coragem, a outra metade loucura. Sou dono da minha viagem, eu tenho no sangue a bravura. Momento Cadre! Jura Júnior. Sou bandido, no outro sou herói. Vida de peão. Eu tenho o céu, mas também não desprezo o chão. Morrido, cobre. Aí quem é bruto, Jurado? Jura Júnior. Aê, Jura Júnior, filho do cabocrão. Rezo, estico meu laço, eu fiz do perigo um ofício. Toque em frente minha sina, o fim é também o início. Porque sou metade coragem, a outra metade loucura. Sou dono da minha viagem, Jura Júnior. Eu tenho no sangue a bravura. Vida de cowboy. É louco. Um dia sou bandido, no outro sou herói. Chá café laranjada. Você para tudo. Laju, toma uma hoje no bar do boi. Vai na frente, velho. No final das contas, e o nosso acerto de conta? Jura Júnior, sertanejo do coração apaixonado. Não vai atender, não, não vai atender. Atende, não atende. Para tudo. Bem, chega mais um final do programa do Jura pela Rádio Central de Campinas. Você de Campinas e toda a região. Jura Júnior agradece a Deus por mais um programa aqui na Central, por estar aqui na Rádio Central. A você de Campinas e toda a região, o nosso obrigado pela audiência e a preferência do rádio ligado na Central. Amanhã tem sorteio do Neuse do Hotel Vila Rica. Olha, obrigado Ed Maleixo na sonoplastia. A produção é do Santângelo Ventania. A apresentação do programa é do Jura Júnior. Já tô ficando com saudade. Jura Júnior. Tô começando a ficar com saudade, velho. Tô chique ou não tô chique? Tchau, Campinas. Alô, região. Nossos amigos internautas também. Bonitinho. Forte abraço, como sempre digo. Deus no comando e preparando sempre. Tchau. Estamos encerrando mais um programa Jura Júnior. Obrigado à grande audiência e à sua amável companhia. Jura, Júnior. Até o próximo programa aqui na Rádio Central. Você não vai me levar nessa fita, não, homem. Tchau, obrigado. Jura Júnior, sertanejo do coração apaixonado. Abre o olho, concorrência. Jura Júnior. Jura Júnior. Sertanejo do coração apaixonado. Aê, Jura Júnior! Tem sempre um amigo com você. Alô! Rádio Central. Outono na Rádio Central. Nesta sexta-feira. quarta-feira, a bola rola pela 10ª rodada do Brasileiro Série B. O Guarani entra em campo jogando fora de casa. Nesta sexta, 21h, Avaí e Guarani. Acompanhe aqui com a seleção do rádio no AM 870 e no nosso canal no YouTube, no Rádio Central Esporte. Inscreva-se, ative as notificações e aí deixe aquele like. Nesta sexta, 21h, Avaí e Guarani. Aqui na Central, oferecimento Sicredi, 120 anos de história. Abra sua conta. Loja 100, a melhor do Brasil. Em Campinas, duas lojas. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Santo Odila, há 50 anos, a loja de material de construção mais tradicional. Prazitone, tudo em solução em tecnologia, há 70 anos. Família Tiani Restaurante, o melhor da culinária italiana. Iga Atacado e Varejo, variedade com economia. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Águia Fix, solução em parafusos especiais. Rose Pisos, a melhor loja de pisos. Acesse rosepisos.com.br. Central, a rádio do futebol de Campinas. Torne seu sorriso impecável com implantes dentários e descubra a magia dos aparelhos com alinhadores invisíveis. Na Oral Sim do Centro de Campinas, você encontra tudo o que você precisa para voltar a sorrir com segurança. Entre em contato direto pelo celular 19-98438-0193. Repetindo, 19-98438-0193. Nós estamos localizados na Avenida Francisco Glicério, 501, Centro de Campinas. Ligue agora e faça a sua avaliação. Quer destacar sua empresa, seus serviços ou seu negócio? Anuncie na Rádio Central Campinas, a rádio com a maior audiência no AM de toda a região. Central! Atingindo mais de 60 cidades com o melhor da música brasileira, esportes, programas diferenciados, jornalismo e muita prestação de serviço. Rádio Central! Ligue e consulte agora. 19-3741-4003. 19-3741-4003. Nossa equipe tem planos especiais para sua marca ficar em evidência no mercado e vender muito mais. Anuncie na Rádio Central AM 870, a mais querida. Rádio Central. A Central é mais comunicação, é mais prestação de serviço, é mais esporte, é mais música, é mais informação. A Central é mais você. Programa recomendado para maiores de 12 anos. Oi, gente! Boa tarde pra você que tá ligadinho aqui na Rádio Central Campinas, AM 870. Eu sou a Cássia, tô chegando com o nosso Tarde Central, te faço companhia até as 16h. E você sabe, né, o programa feito com muito amor, com muito carinho. E é bom demais saber que você está aí do outro lado, juntinho comigo. Então já mande a sua mensagem pra você participar do nosso programa, 97148-3497, 97148-3497, ou ligue pra gente. 3272-5588. É, e você participa aqui ao vivo comigo. Daqui a pouquinho você confere também as principais notícias do dia. Vamos fofocar, saber o que os famosos andam aprontando, saber o que está acontecendo aí na TV, é, o que eles andam aprontando e mais. Hoje é dia de TBT. Por falar em TV, hoje no TBT, né, toda quinta-feira eu trago coisas para relembrarmos e hoje nós vamos relembrar trilhas sonoras de grandes novelas. Tem aí alguma novela favorita, alguma novela que você sente saudade? Mande aqui na sua, mande a sua mensagem, 97148-3497, conta para mim qual foi a sua novela favorita. Teve a novela, a favorita. Teve essa novela também. Mas agora, 3h04 desta quinta-feira, vamos com a previsão do tempo. Informações. Previsão do tempo. A região metropolitana de Campinas amanheceu com céu claro e temperatura em torno de 14 graus nesta quinta-feira, 13 de junho de 2024. As condições de tempo seguem sem alterações pelos próximos dias, mantendo o quadro de céu claro e temperaturas relativamente elevadas para essa época do ano. Temperatura máxima prevista para hoje está em 28 graus. Amanhã, sexta-feira, as temperaturas ficam entre 14 e 18 graus. E no sábado, ficam entre 15 e 29 graus. A umidade relativa do ar mínima hoje deverá ficar em torno de 30%. E nos próximos dias, o valor do índice poderá chegar aos 25 graus. Mas vale reforçar todas aquelas recomendações relativas à hidratação, tá? Então, beba muita água, muito suco, hidratação principalmente sem a ingestão de bebidas alcoólicas, tá? É água e suco, né? Tá bom? Pra hidratar. Evite também a exposição ao sol, né? Nos piores horários. E o calorão foi embora, mas ainda tá um tempinho mais, uma temperatura... Não, não tem chuva, Edmar Leixo. Essa trilha... Essa trilha não rolou, não. Não teremos chuva. Não há previsão de chuva. Agora 3 e 5. Vamos com notícias. ceará+.com.br. Para você saber mais. E olha só, gente, um homem foi morto no jardim do no Largo do Rosário, em Campinas. Um homem de 56 anos foi morto no início da manhã de hoje durante uma briga no Largo do Rosário, aqui em Campinas. Ele teria sido agredido com golpes de faca e uma barra de ferro durante uma briga de pessoas em situação de rua. As primeiras informações são que dois homens se desentenderam no início da manhã e a vítima teria tentado intervir quando acabou sendo agredida também. O suspeito do crime foi identificado, porém ainda não foi localizado, tá? Essas e outras notícias você confere também no Cidade Alerta a partir das 6 horas da tarde com Orlando Pessotti. Provavelmente com mais informações relacionadas a esse caso e também mais notícias no Jornal da TV Tati às 7h25 da noite, essa semana com a Verônica Mocarzel. E daqui a pouquinho também tem mais notícias aqui no nosso Tarde Central. ceará+.com.br. Para você saber mais. E mais notícias também no ceará+.com.br. E agora, vamos saber o que os famosos andam aprontando por aí? Notícias do meio artístico. Notícias do meio artístico aqui no nosso Tarde Central. Lembrando que hoje tem o nosso TBT, então eu quero saber qual foi a sua novela favorita. Conta pra mim, 971483497. E será? Será que eu separei a trilha sonora, uma música, né, da sua novela favorita? Daqui a pouquinho vamos começar o nosso TBT. Mas agora, infelizmente, uma notícia triste, né, nesta quinta-feira, que é a morte do cantor Naim. De 71 anos, ele foi encontrado morto na sua casa. A suspeita é de que ele caiu de uma escada e bateu a cabeça e, infelizmente, faleceu. Vou colocar um áudio da Andréia, que é ex-mulher, né, do Naim, mas parece que eles estavam conversando para uma possível volta também. Vou colocar esse áudio da Andréia assim que ela ficou sabendo, né, da morte do Naim. Inclusive, ela foi até a casa, ela que encontrou também o corpo lá do Naim. Vou colocar esse áudio da Andréia. É com muito pesar que eu venho aqui informar a vocês que realmente confirmo o fato do falecimento do Naim. Estou muito em choque. Realmente, eu não estou em condições de atender ligações, mensagens. Então, sim, gente, infelizmente, hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Naim, tá bom? Estou na delegacia, mais tarde eu vou passar aqui as notas com o velório. Vou passar todas as informações aqui, tá bom, gente? Mas não estou em condições de atender a todas as ligações no momento. Infelizmente, então, gente, o Naim, que tinha 71 anos, notícia triste nesta quinta-feira. O Naim também participou de programas da Record. Ele participou da Fazenda, ele participou do Power Couple, junto inclusive com a Andrea. Na época eles ainda estavam casados, mas a Andrea comentou também em uma outra entrevista que eles estavam conversando para uma possível volta do casal. Então, infelizmente, né, nesta quinta-feira, uma notícia bem triste. O Naim, que fez muito sucesso, ainda fazia, né? Ele ainda participava, acho que, do programa do Ratinho, ele participava ainda de alguns programas de TV, mas, ó, a música do Naim, né? Vamos ouvir um trechinho. O seu coração, da, da, da. Seu coração, da, da, da. O seu coração, pode ser loira ou morena, só tem que saber amar, tem que ter boca pequena, e que só queira beijar. Do Naim, infelizmente, né? Essa notícia tão triste nessa quinta-feira, a morte do cantor Naim, aos 71 anos de idade. Provavelmente ele caiu de uma escada e veio a falecer. Então, nossos sentimentos, né? Vai fazer muita falta ao Naim, pra gente relembrar um pouquinho aí alguns trechos, né? De músicas famosas do Naim, que era tão querido. Agora, 3h13. Já temos várias mensagens. Vamos ouvir a mensagem do Renato. Oi, Renato. Oi, Cássia, tudo bem? Manda um abraço pro Renato de Valinhos. Renato, um abraço pra você, pra todos aí de Valinhos, viu? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela companhia. Tem mensagem também da Maria de Lourdes, que ela já mandou, que ela tá ligadinha no Tarde Central, mandou beijos. Um beijão, viu, Maria de Lourdes? Um beijão pra você, uma excelente quinta-feira. Já mandou falando que ela tá ligadinha. E quem tá ligadinha também é a Claudete Pastore. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Claudete. Um beijão pra você, viu? Também tá ligadinha aqui no Tarde Central. E a dona Luzia também mandou mensagem. Boa tarde, lindona. Aqui na escuta. Bom programa. E ela mandou sentimentos, né? Nossos sentimentos à família do Naim. Um beijão, dona Luzia, pra senhora, pro seu Jânio. Uma excelente quinta-feira. E tem mensagem também do José Luiz. Oi, Zé Luiz. Oi, boa tarde, Cássia. Aqui é o José Luiz Jardineira. A novela, eu tenho muita saudade dela, os irmãos Corais, sabe? Passou na década de 70 aí. A gente lá no Paraná, a gente andava quase 15 quilômetros pra assistir, porque a gente não tinha televisão. A gente juntava uma galerinha, os molecadinhos mais novos. E... Daqui a pouquinho temos mais trilhas sonoras aqui no nosso Tarde Central. Agora 3h21, vamos fofocar um pouquinho. Notícias. Gente, a Silvia Popovic contou que está de namorado novo. Ela ficou viúva há quase um ano, mais ou menos, e agora ela comentou. Lembra que ela sofreu um assalto? É, ela estava caminhando ali no bairro onde ela mora, e aí ela foi assaltada, e por conta desse assalto, ela acabou conhecendo, reencontrando um namorado, né? Olha só, vou colocar esse áudio da Silvia Popovic. Assim, com esse dia dos namorados, eu tenho uma boa notícia pra contar pra vocês. Eu tô namorando. E eu conto isso pra vocês, assim, com o coração muito aquecido, porque depois de tudo que eu passei, eu não imaginava que pudesse me abrir pra essa emoção de novo. Assim, com essa intensidade, com esse... E com essa esperança, né? De uma vida com alguém como companheiro para dividir o meu cotidiano, as viagens, os meus sonhos. E isso está acontecendo. Eu postei ontem a foto do Álvaro, que é o meu namorado. Ele é um advogado, muito simpático. Aliás, nós temos uma história bem bonita. A gente se conheceu há mais de 45 anos atrás. Tentaram nos apresentar naquela época e aí não deu match naquela época. E, né, quase 50 anos depois, quando eu fui assaltada, ele me mandou uma mensagem de solidariedade, nós começamos a conversar, e essa história já tem mais de um mês e meio, e então eu quis ser transparente com você que me segue, contar logo de cara para não, né, não aparecer na imprensa depois, aquelas coisas todas mal contadas. A verdade é que nós estamos namorando, estamos nos conhecendo, estamos nos gostando, e a vida ganha um outro colorido quando você tem alguém tão a ver assim com você. E tá sendo muito gostoso. Queria compartilhar essa boa notícia justamente no dia dos namorados. Então torçam por mim, torçam por nós, porque a vida com amor fica muito melhor. E olha, amor pode acontecer em qualquer época, em qualquer fase, em qualquer momento da vida. O importante é você estar aberto para isso, né? Você olhar para as pessoas ao seu lado e querer construir a vida sem preconceitos, né? Fazendo dela o melhor que você pode. E é essa a minha filosofia. Eu quero viver intensamente todas as fases da minha vida. E é isso que eu estou fazendo agora. Olha só, gente. Então, depois de 50 anos, tentaram apresentar aí os dois, não deu certo. E agora, quase 50 anos depois, por conta desse assalto, eles se reencontraram e aí...